2231, decolado 55, chama controle 120, décima 8. 1208, 2231. Passarido 2231, contato com a Adana Nicolagem, subindo para nível de voo 180 via saída Momo. 180 via Momo, 2231. Controle, só para repetir, 2231 não corta o perfil, ok? Compre o perfil inferior da saída, o 2231. Ciente, 2231. Controle o passarelo 2231, solicita para desvio aqui pro 310. Passarelo 2231, altero velho por a 310, mantenha 3.000 pés. Informação de tráfego na sua posição de 3 horas agora, 3 horas milhas, rumo sudoeste. Passando no nível de voo 140, descida para 4.000 pés até 72. Sete no tráfego, graças, 2231. O problema é 309, oceano é identificação. Me chamo M309, oceano é identificação, pelo caminho de aeronave. Me chamo M309, não estou recebendo no radar. Tenta a frequência do centro em 126.85, 126.8 e 125.1. Em 1908, oceano a identificação, desce a via chegada com a média de 1 para 3.000 pés, destino 0.5. Minha nove, mantenha o perfil. 1789, informação de tráfego, posição de 11 horas, 18 milhas, rumo noroeste, mantendo 3 mil pés, em uma terça de texto. Controle, azul 2789, te efetuando pequeno desvio à esquerda da rota por aproximadamente uma milha devido a informações pesadas. Azul 2789, frente, reporta retorno da rota. Direto para a TAP autorizada, aguardando subida. Quente, direto para a TAP, aguardando subida, gráfico, 231. Para o 231, o tráfego anteriormente informado superado, subiu para o nível 180. Nível 180, passarelo 2231. Azul 2789, o tráfego informado superado, visto para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado em aliança que foi visto no 0, reporte atualizado. Azul 2789, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado em LS X-Tray, reporta estabilizado. 2000 no 0 no 5, vai reportar estabilizado o X-Ray, o 2789. A 918 reduza para 2209. A 2107, contato radar. Da 68 milhas sudoeste do Rio de Salvador, boa Bonete para interceptar via chegada Bonete 1, desça até 4 mil pés, ajuste no 05. 38, após Conde solicita para o controle Aracaju. 38 será transferido daqui a 5 minutos. Aguarde. Avenida 998, descida até 3 mil pés, conforme anteriormente previsto. Ajuste em Salvador no 015. Controle de Salvador, eu passarei no 2231. Precisa. É possível, senhor, ir para a presente de assistindo? Para 2231, autorizado. Ciente, braço, 2231. Meia 998, desce para 2010, autorizado em Electric 3, reporte autorizado. 2010, autorizado em Electric 3, reporte autorizado. 2789, por favor. Afirmo, 2789. 2789, chama a torre, frequência 1 e 8, do 95, boa, 2789. Jogo 38, serviço radar encerrado, 62 milhas. Nordeste do Salvador, chama o controle Aracaju, frequência 1 do 0.3. Tarde, azul 2789, final de 7 milhas. 2789, confirma já o campo? Afirmo, já avisou com o campo, 2789. exato no IBS, se é que você tem que mandar. 1098, chama a torre, frequência 198, décimo 95. Torre 119, décimo 95, 1098. A 42231, chama o Cabo Recife, frequência 128, décimo 8, eterna 135, 228, alterna 1353, o passarinho 2231. Salvador, boa tarde, 19 noite. Autorizado, Alessa, que seja estabilizado. Às 19 noite. Não, foi sombrado noite. Vou ligar o 3 horas, você aponta na ponte para dar um mesmo. Azul 279, solo 12, direita solo 12.9. Direita solo 12.9, azul 2789. Menor de 8, autorizado pouso, pista no 0, ventilador 0 graus, 0 menor. Livre pouso, pistão no zero, azul 69 da noite. Boa tarde, não, 738, ponto de espera. 738, já tem um ponto de espera aguardando, boa tarde. Vai, Matheus, boa tarde. Confirma o Golo 732? Autorizado a decolar? Sim, autorizado a decolar. Pista no 0, Golo 738, retorno 0 graus, 0 testemunha. Esse é o Golo 732. Sou eu, papapapa, que é mais que ela vai ter a pista lá, cara. Autorizado a tirar, passa no táxi. Alfa, tira, vai ficar. Tá matando. 917, controle seu motor 208. 208, 1738. Controle Salvador, 1738, boa tarde. 1738, contato radar Nicolagem, subiu saída Arboruno para nível 360. Via saída Arboruno para 360, 1738. Estabilizado, voo 207. Estabilizado no 7, uma torre de proteção no 8295. 895. Patrão número 8, assine código 54 no meio, subi para o nível de voo 340. Tá visual. Tá visual, voo 307. Seu uniforme, quilo da pausa. Fala, Guilherme, decolagem 22, cruza o campo sobre a cabeceira no zero, aponta o cruzamento. Cruza o campo na 22, aponta o cruzamento, né, com esquerda, papai uniforme. Sete pau uniforme, cruza o campo sobre a cabeceira no zero. Aeronave, aponta o cruzamento, destino zero. Cruza o campo sobre a unidade. Uniforme, visual no cruzamento, pro outro buraquinho, aguarda. Tá pro buraquinho, aguarda, da sua uniforme. 355, decolagem 23, controle de vazão 2028. 1208, tá 3, eu sei que tem uma boa. Controle Salvador, contacto, 3155, perfil da Salvo 1. Juno 55, contato a Ryanair Decolagem, subvia tradução 1 para nível de voo 320. Ok, subvia para o 320, 3155. Chama Centro Recife, frequência 1-2-2-8, alterna 1-3-5-2-3. 1-2-2-8-3-5-3-1-7-3-2. Azul 4-1-1-8, chama Centro Recife, frequência 1-2-2-8, alterna 1-3-5-3. Sair da Arboruno para o nível de voo 060. A 062 a 0 na bola. Controle chamador, que é o Papa Tango Alfa Uniforme, seguindo os corredor forte, com o meu pé. Papa Tango Delta Papa Uniforme, mantenha sobre relevo voo visual, ajuste em Salvador no 0 no meio, corredor forte. No 0 no meio, corredor forte. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Oscar, decolado da 17. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, mantenha sobre regra de voo visual, ajuste em Salvador no 0 no meio, via corredor Serra, passe para o da Barra. No 0 no meio, Serra, passe para o da Barra, Golf Oscar. Na decolagem, suba para o nível de voo 360, voa direto Leda. 360, voando direto Leda, 6355. Chama Centro Recife, frequência 125, decimal no zero, alterna 128, decimal 35. linha 327 em motor? Nem assim, eu tava no ponto de espera de 1-0, só uma vez que você tem que pedir pra empresa, né? 327. Tá na identificação dessa linha chegada com a mediana para o nível de voo 050. Chama Centro Recife, frequência 126.85, alterna 126.45. 126.85, 2545, 47.78. Charlie Mike, plano cancelado no 934, mantenha sobre regra de voo visual, ajusta colador no 0 no meio, frequência livre de auto-coordinação. Avião, até daqui a pouco. Contato radar, subiu para o nível de voo 240, vai direto coral. É, direita para o de coral para manter de voo 240, chamei a 327. Alterna 128, decimal 3. 12590, alterna 1283, continua minha 3. Uniforme cruzado 2500 pés, vai manter por quantos minutos? 423, decolagem 37, controle de Cirebon 20, décima UIP. 208, boa tarde, azul 4423. Boa tarde, azul 4423, passa mil pés. Azul 4423, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para nível de voo 360. Via Arboruno 360, azul 4423, que é possível olhar. 4423, após cruzar nível de 1-0-0, autorizado LF. Com certeza, LF, obrigado. Chegando a 2-1-0, acione a identificação, deixa a linha chegada para o médio 1 para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. O motor de Salvador, boa tarde, voo na 620, decolou, saída Pucujão. Blue 1620, contato radar da decolagem, subvia de saída Fuca para o nível de voo 370. Via Fuca 370, voo 1620. Xenem 367, copia por onde o COSE? Agora sim, manda aí o COSE, Xenem 367. Adiciona a identificação dessa via chegada com Médio 1 para o nível de 1050. No 4, Sente, do 244, controle de simulador no 0.18, copiado, possivelmente ia bater o passo sobre a pista. Fechamos agora o controle de 208, grato também. Informo que estamos agora impraticável. A aeronave decolou agora. Acredita que colidiu com o pássaro. Inicia a espera de Simbra. Em Duna, devido a informações? 4206, inicia a espera em Duna, foi pela esquerda. Então em Duna, com curva pela esquerda, já inicia a presente o azul 4206. O 4206, informa o rumo de aproximação ao 1010. 6210, informa pista no zero praticável, inicia a espera na posição IPAC, do 4000, 4010, ajuste no 06. Exato, 4006, a média no zero. Controle, boa tarde, eu vou chamar a 3.4. Chamei a 3.4, contato radar na decolagem, subiu a saída MOM, nível 340. MOM 340, prova, chamei a 3.4. Centro Recife, frequência 1.2.5.0, alterna 1.2.2.3.5. 25, 1.0.2.2.3.5? 1.2.2.3.5, secundária. 2.2.3.5, boa. Azul 4423, chamo Centro Recife, frequência 1.2.8, alterna 1.3.5.3. 1.2.8.3.5.3, confirmo. Afirmo, o Azul 4423, 1.2.8, 1.3.5.3. Obrigado. Léo 6327, posição da encerrada, 5.1 milhas, sudoeste do Salvador. Chamo controle ilhéus frequência 1.2.0.1. 2.0.1.0.1.3.2.7, obrigado, Otávio. 3.1.9.0, programe navegação para espera na posição IPAP, nível de voo 050. E o Hotel Gudeira está para uniforme já retorna para o Salvador, já mantém isso para o voo. Vai, retornar para o Salvador, já está para o uniforme. Já para o uniforme, reporta em direção de Interlagos. Sua formação poderia voar a posição de Oscar, Golfo, Bravo, Unicórnio, Código, você é MSX, quatro. Ele é 304 autorizado, Código. Quando pode, você é MSX, quatro. Lula 20, chama Centro Recife, frequência 1255-45, alterna 1-2005. 1255-2005, obrigado. Lula 45, autorizado a colapso, estilo 0, vento 2, 1-0 graus, 07 longe. Veio a decolagem iniciando, tá 3-1, eu passo 5. 0-7. Tem uma previsão para o 4206? A língua 2206 está acaba de ser liberada, tem condições de manter essa para o interceptar o carregador? Afirma o 4206. 4206 está autorizado em ELS 3, a porta foi em ELS. Gente, reassume Duna. Interceptando o IES, executando a estabilizada, tá 206. O chinelo é 210, desconsiderando que curva agora à direita para o 045 para o localizador, desça para 3.000. 045, 3.000 para o localizador, desça para 3.000, tá 210. 3.040, desconsidera a órbita, mantém a possível chegada, reduza para 2.09. Não copiei. Fechado, Mike se encontra quantas milhas em Salvador? Não estou recebendo nada. Fechado, Mike, suba para 2006, voa para hoje e passe e aguarde maiores informações para ele. Lembra 210, completa a curva à direita para o 095. 095, 210. Pode ser que você aproxima? Afirmo. Diga a aproximação, 210. 1406, chama a curva frequência 1-9-8-9-5. 1-8-9-5, grato azul, 4206. Rotor em Salvador, boa tarde, está 3-1-4-5. 3-1-4-5, contato rodando a decolagem, suba via saída de São Bruno para o nível de voo 340. Subindo via para o 340, está 3145. 3100 está autorizado, 2006. E ele é 63, eu passo estabilizado. 2000 é o portarão, está 2100. Senhor Salvador, o Papa está nos acompanhando forte. O corredor forte, ingressando a Interlagos. Todo meu pão de forte, reporta o Ceasa. Reporta o Ceasa, da Papa de Forte. Sinal 3-4, chama o Centro Recife, frequência no 2-85, alterna 1-5-45. 3 no 9 0, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 6. 3 mil no 0 no 6, tá? 3 no 0. Seu número é 9300, até o que você não Frequência 198, décima 95. 89, que é bom. 319, segue tráfego 12 horas, 8 milhas. Já está avisado no localizador, passando 2 mil pés, 1-6-2-3-2-0. Ok, 319, zero. É vantagem, continua para cima, mais valeu. Mais valeu, né, 2-0. 5-4, direita, solo 209. 219, graças.